Brasil, eu sou o Wizy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, deixa eu te contar um negócio. Aqui, no Hemisfério Norte... 1, 2, 3, 4... Ah, que palhaço. As coisas que são baratas, o Mustang... Vai, se não bastasse no Twitter você ficar aloprando nós pobres brasileiros, agora você vai falar que aí o Mustang custa $3,000 e o cara do McDonald's anda de Mustang. Não, o que eu ia falar é o seguinte, como a gente mora, onde eu moro é um local de latitude muito alta. E a latitude é basicamente a sua distância da linha do Equador. Longitude seria a distância do meridiano de Greenwich, eu acho, se eu lembro bem as aulas de geografia, né? Talvez não se empolgue muito que eu possa estar lembrando tudo errado, falando tudo vai... Algum geógrafo aí dos nossos ouvintes vai estar comentando revoltado com a burrice do que eu tô falando. Mas é isso, a gente mora num local de latitude muito alta, então o que acontece é que os dias mudam bastante de duração dependendo da estação do ano que você se encontra. A gente tá no verão agora, né? Tem um lugar, tem próximo do Polo Norte lá que não fica à noite nunca, não tem uns bagulho assim? Tem umas paradas assim, no Alasca, por exemplo, tem cidade que eles têm um fenômeno, né, chamado de o sol da meia-noite. E o que acontece é que passa, o sol vai se pondo, ele vai fazendo aquele arco até chegar lá embaixo, no horizonte, certo? Ele vai chegando, só que ele só trisca no horizonte e sobe de novo. Ele não se põe. Então os caras passam um tempão sem ter noite. Passam assim, eu acho que mais de 48 horas sem ter noite. Bizarro. Aqui a gente não chega a tanto, mas durante o verão o sol só se põe lá pras 10h30, 11 horas. Bizarro, cara, né? Você tá maluco, mano. 11 da noite o sol correndo ainda. O sol tá na beiradinha de se pôr, entendeu? Tipo, quando eu trabalhava na sex shop... Aqui no horário de verão tá 8 horas. Caralho, 8 horas ainda tem sol, meu Deus. Fica abismado, sabe? Sim, eu tô ligado. Aqui é complicado. Porque agora, por exemplo, a gente tá gravando aqui, agora são exatamente 4h58 da tarde, horário daqui de Calgary. E como hoje tá um pouco nublado, parece que vai chover, é como se já tivesse o sol se pondo. Eu falei assim, caralho, 5 horas e o sol já tá começando a se pôr. O que pra você, caralho, é o normal, é assim que funciona. Sim, sim. Pra sim, mim... Sim. Inclusive tem aquele negócio que pra tirar foto, o pessoal fala que a melhor luz pra tirar foto é essa daí, né? Entre 5h30 e 6 horas. Ela é como isso. Se fosse um Photoshop natural. Qualquer foto que você tirar nesse horário vai ficar boa. Fica bacana. Mas então, é bizarro, porque eu tava mentalmente, na minha cabeça, já era tipo umas 9 da, entre aspas, noite. Pra tá assim, pra a luz tá tão baixa, pra parecer que o sol já tá se pondo, pra mim já devia ser umas 9, quase 10 da noite. Na verdade não, são 5. Então me empolguei, porque ainda tenho muito tempo pra gravar vídeo, talvez fazer uma tretinha no Twitter e visitar meus pais. Tem tempo pra caralho. Como é que você passa o seu tempo livre em casa, Evandro? Não tem muito ultimamente não, hein, mano. Tô precisando de férias. É foda que assim, eu trabalho em casa, os caras acham que eu não trabalho. Só que os meus trabalhos atuais é o seguinte, da domingo eu tô mandando mensagem pros caras conversando sobre. Uhum. Da sábado, 11 horas da noite, eu tô mandando mensagem pros caras conversando sobre. Então, eu não desligo, tá ligado? Uhum. Tipo, faz desde a época da loja... Aliás, na loja também, eu fiquei quase 2 anos lá e não tirei férias. Então, eu não sei o que é falar assim, olha, ninguém vai me encher o saco em relação a nada... Estou 100% livre, posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Isso faz uns 4 anos, vou juntar a época da loja. Caralho. Então eu nem sei o que é ter tempo livre ou não, tá ligado? Igual agora, a gente tá gravando aqui, mas alguém pode mandar mensagem pedindo alguma coisa, e aí que eu vou ter que fazer depois. Mas normalmente eu jogo, assisto alguma coisa, ou tenho lido bastante, comprei o nosso bravo Kindle lá da Amazon, aí porra, antes de dormir boa, eu dou uma lidinha. Pô, boa compra, mano. Porra, dou uma lidinha pra ver o som. Você abandonou os livros físicos também já ou não? Você ainda tem fé neles? Porra, os poucos que eu tenho aqui estão lacrados, pra você ter uma ideia. Sério? Da minha, mano, vontade de andar com peso por aí. Eu abri mão, cara. Eu abri mão completamente não, de livro. Porra, só de você... Não, você tem uma ideia. Eu acho o Kindle tão foda que eu tinha o Kobo, que é praticamente a mesma bosta. Qual Kobo você tinha? Só que o Kobo não tem a facilidade. Você tinha o Glow? Glow, que era o bom ainda, que eu comprei por causa de vossa resenha, inclusive, há 500 anos atrás. Ah, pode crer. Uma resenha que você comparava os dois. Aí isso. Eu falei, isso aqui parece ser mais legal, porque acende. Não. Acho que na época não tinha o Kindle que acende ainda, ou acho era mais que não. Difícil, enfim, ou era mais caro. Não sei que merda, mas alguma coisa me fez optar pelo Kobo. Uhum. Só que o Kobo, ele não é da Amazon, né? Eu não posso lá e colocar assim... Comprar com um clique. E aí o livro já apareceu no meu Kindle, tá ligado? Ah, você tá dizendo no computador, né? E ele já transfere automático. Exatamente. Porque o Kobo, ele tem uma loja virtual, mas eu não sei se tem essa facilidade de você tá na Amazon, você aperta um clique... Não tem. E já tá no Kindle. Isso é legal, não, isso sim, é foda. Tá no Kobo, no caso, né? É. No Kindle tem. Então, cara, Já teve livro de eu comprar, de eu estar ouvindo o podcast, o cara indicar o livro, e eu falar, foda-se essa merda, eu vou comprar. Já comprar vai no celular. Comprar na hora. Caralho, que foda, isso é legal. Abrir a Amazon, caralho, e chegar em casa e já tá baixado, bonitinho. Isso é legal. Eu tava conectado, tá ligado? Pela maior isso parte, é uma facilidade, isso é um futuro. Eu tenho e-reader já tenho muitos anos, e no começo eu não comprava nada, cara, eu só baixava os livros. Quer dizer, quando você compra, tecnicamente você também tá baixando, mas você entendeu, porque eu sei que algum espertinho vai corrigir a gente. Eu baixava. Você pegava ilegalmente, né? Eu pegava emprestado, entre aspas, e a maior parte dos livros que eu tinha. Aí agora, recentemente, um misto de impaciência e preguiça, e que os locais onde eu baixava livros, eles não estão mais disponíveis. Então eu só vou lá na lojinha do Kobo e compro. Eu comprei um que eu não consegui achar de jeito nenhum. Eram os livros do Monteiro Lobato. Eles são livro em português, de forma geral, é um pouco mais difícil de achar em formato digital, aquele EPUB. Então eu tive que comprar vários. E agora eu não tenho mais saco de sair caçando em vários sites de procedência duvidosa pra economizar, sei lá, $15. Não, mano, é, mano, os cara, a galera fala, porra, o imposto, a pirataria, não sei o quê. Aquela velha treta que tem aqui no Brasil do Uber versus o táxi. Velho, se o cara te entregar um serviço que é melhor que a pirataria, e no caso, por exemplo, do Steam, do Netflix, desse esquema da Amazon, o cara, você vai pensar, mano, só o trabalho que eu vou ter de pegar no caso do Kobo, as às vezes eu baixava e tinha que converter, tipo, um livro que eu comprei da Amazon uma vez. Aí eu queria colocar no Kobo. Aí vem no formato Amazon, que é EPUB, eu acho. Não, e aí Amazon, tinha que converter, Amazon é outro. Tirar o... Amazon não é EPUB, não. É um deles próprio, né? É um deles próprio, eu esqueci agora. Mas eu sei agora. Que tinha DRM, mano. Tinha DRM. Aí tinha que passar nos programas escroto lá. Trampo do caralho, tá ligado? Naquele dia eu falei, porra, devia ter comprado um Kindle. Porque eu já estaria lendo essa bosta. Eu ia estar aqui fazendo tigrice de converter e passa e põe o cabo. Aí, tipo, mano, tem pra frente que se anda. Essa parada tem que funcionar, tá ligado? O nosso tempo vale mais do que a economia que você vai ter de financiar um livro de R$20. E é isso que a galera que presta serviço tem que entender, que eles têm que fazer alguma coisa que é melhor que a pirataria. Funciona melhor que a pirataria. Netflix, a pirataria, cara. Nem Netflix. É tudo isso. Exato, a vantagem da pirataria é que ela é de graça. Mas normalmente o cara, por exemplo, sai um filme lá, aí o cara, inclusive falando em filme, assisti Baby Driver esse final de semana, bom para caralho, aí tá no cinema, beleza, o cara fala, porra, cinema é caro, não vou ir. E realmente cinema é caro no Brasil. Aí ele fala, vou baixar o filme porque eu sou revoltado. Aí ele baixa, puta qualidade, 240p, os caras gravando do celularzão lá no cinema. Não, e achar o site que tem a parada, que tem 1000 pop-ups de putaria. Cara. Não, cara, não, eu não tenho mais idade pra isso, não, Evandro. Não. Exato, não tem mais paciência. A gente tá ficando velho, você vai perdendo a paciência. Cara, tá, à medida que você vai ficando velho, você vai perdendo a paciência. E aí, assim, o nosso tempo de vida tá limitado. Quanto mais velho você fica, menos tempo na antigueta você tem. Então eu não vou gastar esse tempo precioso. Sim, mas o que eu falei assim, quando o meu tempo vale mais que isso, né? Nem te vale em dinheiro, não, tá ligado? É que você fala, pô, já não tenho muito. Já não tenho muito, eu vou ficar aqui fechando o pop-up. O tempo tá igual. Esmaga minha rata. Eu tô ligado. Esse é clássico. Esmagaram minha rata. Mas, Evandrinho, vamos para as notícias. Bora. Mas todo meu sonho foi por água abaixo. Só me resta chorar e pensar, dói demais. Yeah. Oh yeah. Diretamente enviado pelo amigo Lavino, arroba Lavino Menezes. Homem invade lanchonete, frita coxinhas e furta R$1.500. Caralho, uma galera mandou essa notícia, mano. Caralho, por isso, será isso? Puta, olha que aí, pariu, foi o Ceará, caralho, não tinha percebido, agora que eu vejo. Será que não é alguém da família nova? Homem ficou à vontade no estabelecimento por mais de uma hora, diz a proprietária do local. Tem vídeo, mano. Mano, o cara limpou a porra toda, mano. O estoque. E limpou o estoque. Mano, no Brasil, onde a coxinha é um item muito fácil de ser encontrado em qualquer lugar, pro cara levar R$1.500 de coxinha, caralho, maluco, ele parou... levou coxinha, hein? Evandro, ele deu a ré com a saveira até a porta da lanchonete e só foi carregando as paradas pra dentro da, tá ligado? Da caçamba da saveira, de uma pampa, sei lá. Um homem invadiu uma lanchonete e fritou coxinhas pra roubar o lanche. Por que o cara... Caralho, o cara é muito ousado, mano. Ele tá entrando na parada, mano, roubando. Ele fritou, cara. É maravilhoso. Ele vai lá e liga o negócio, coloca o óleo. Deve ter até colocado o aventalzinho, tá ligado? Tem o vídeo, tem o vídeo. Zap, zap. Tem o quê? O vídeo dele roubando? Olha aí na notícia. A primeira tá, coisa é o vídeo, tá de brincadeira. Não, sei que tem vídeo. Isso não é uma foto, é um vídeo. Não, cara, tem vídeo dele roubando. Não, mano, não, não é possível. Cadê? Tem vídeo dele roubando? Tem o vídeo dele roubando, eu já vi. Caralho. Já vi print. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver antes de começar, antes de continuar a ler, vamos ver aqui. Caralho, o cara entra, bonezinho, vai lá pra trás. Caralho, mano. Ele tá desabilitando uma câmera ali que ele pegou, foi? Será que não é alguém que trabalha nessa porra, não? Porque, porra, se eu... Já tem uma chave, eu, cara, ou você, mano, um cidadão comum... Mas se liga, se a gente entrar na lanchonete e tiver... Porque uma coisa é você fritar coxinha em casa, ou você fritar qualquer parada em casa... Certo, justo. Se você conhece os equipamentos e tal, ou uma frigideira qualquer... Saindo. Agora, mano, com a sacola, velho. A lanchonete, ela tem uma estrutura mais, mano, cara, profissional pra lá, cara, pra fritar a parada, cara. Ele vai andando tranquilo, sem muito desespero. Sim. Mano, imagina os caras chegando depois e a lanchonete tá limpa, tá sem porra nenhuma. Caralho, vamos ver aqui as câmeras. Não, o pessoal do turno da manhã chegou, caralho, vendeu pra porra ontem. Porra! Mano, aí parou pra fritar. Pessoal, galera de ontem à noite arregaçou no faturamento. Caralho. Aí vai ver. Vamos ver aqui, continuando lendo aqui. Um homem invadiu a lanchonete, fritou coxinhas pra roubar lanche em um estabelecimento no bairro Parquelândia, em Fortaleza, minha grande cidade natal, neste fim de semana. Temos algum padrinho ou madrinha de Fortaleza? Eu não sei, eu acho que não. Deve ter, mano, porra. Deixa eu ver aqui, Fortaleza. Ó, abrindo aqui o SoundCloud, nosso amado SoundCloud. Vamos ver aqui quantos, em que posição no ranking de cidades que ouvem o melhor podcast do Brasil está a Fortaleza. Vamos ver aqui, ó. Ah, cadê as estatísticas aqui desse negócio? Stats. Fazendo nossa pesquisa. Aqui, ó, tô vendo que as estatísticas. Então, olha lá. Cidades. Em primeiro lugar, a gente tem São Paulo, obviamente. Em segundo lugar, a gente tem Rio de Janeiro. O terceiro lugar é uma cidade. Tem Califórnia, Brasil? Tem uma cidade no Brasil chamada Califórnia? Pelo jeito, sim. Olha lá. O primeiro lugar do ranking é São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois tem uma cidade chamada Califórnia, não sei onde é. Se manifestem, ouvintes de Califórnia. Que estado onde fica isso? Eu tô com medo de googlear. Aí em quarto lugar temos Belo Horizonte. Em quinto lugar, Curitiba. Em sexto, Astorga. Tá certo isso, mano? Cadê Fortaleza? Fortaleza fica no glorioso estado do Paraná. Califórnia? Aham. Temos aqui Fortaleza em 11º lugar, logo acima de Salvador. Porra, 11º? Tá, Fortaleza tá fraco pra caralho. A galera de Fortaleza precisa prestigiar mais nós, caralho. Tem que mostrar pois pra vocês. Pois é, que merda é essa? Vamos ver aqui, deixa eu ver que negócio. Peraí, isso aqui é dos últimos 7 dias, deixa eu ver de geral. Top cities, cidades do topo lá. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e aí no 6º lugar, Fortaleza. Aí, ó, aí já é mais honesto. Aí já tá melhor. Fortaleza em sexto lugar. Temos aí um bom número de ouvintes. Sabe o que é legal? Mostra aqui no SoundCloud quem ouviu mais, quem ficou na página do SoundCloud ouvindo. Tem gente que ouve mais na página. E é o nosso amigo Eduardo Oliveira. Um grande abraço, ele deve estar ouvindo isso. Então aí o Eduardo Oliveira aparentemente... Caralho, ele escuta pelo site? Ele deu 644 plays usando o site. Só que só tem 47 com esse agora, 48. Às vezes ele tem... Então, é isso que eu falo. Às vezes ele tem internet ruim, tá ligado? Igual a minha... Aí ele dá o play, F5, nada toca, ele dá o play de novo. Até ser, hoje, é lógica, tá ligado? Até hoje, eu vou até reouvir. De acordo com a nossa estatística aqui, desculpa ter interrompido completamente a notícia, mas o nosso episódio mais ouvido, e talvez este seja um bom episódio pra apresentar a novos ouvintes, é o episódio 29, Pênises e Fantasmas. Eu vou ouvir, depois que eu terminar essa gravação, eu vou ouvir o episódio 29 de novo, pra ver por que gostaram tanto. 29. Episódio 29. É, porque fala pênis, né? Trouxe os caras do X-Videos. Pênis e Fantasmas, pois é. O segundo lugar é o Panelas e Dinheiros, episódio 17. Mas voltando à notícia, chega de estatística do aqui, né, IBGE. Sim, coxinha. A ação foi filmada por duas câmeras. Ele tentou destruir o equipamento de segurança, mas não conseguiu. Foi o que eu falei. No começo, você vê que ele tá subindo ali, tentando desabilitar a câmera de alguma forma, quebrar a parada, mas continuou filmando. Desistiu, né? A vontade de coxinha. Ele falou assim, foda-se, pode filmar minha cara, então nem aí. As coxinhas já vão ter sido comida mesmo, então foda-se. Sem saber que estava sendo filmado, a proprietária conta que ele ficou à vontade no estabelecimento por mais de uma hora. Ele fritou coxinhas, ele fritou surpresas de queijo, ele fritou coxinha de carne de sol e depois, quando ele saiu, levou os salgados congelados, vinhos e champanhe. Nossa, mano. Literalmente fez a rapa. A lanchonete tem champanhe na Parquelândia. Cara, Evandro, você não conhece Fortaleza. Você pelo menos já foi em Fortaleza alguma vez? Não, nunca passei nem perto. Então, Parquelândia não é exatamente... Sergipe é perto de Fortaleza? Não exatamente, mas tá ali, tá perto bastante. Mais perto do que você tá agora. É pra cima do mapa, sim. Parquelândia não é exatamente um bairro nobre de Fortaleza. E eu tô achando estranho que uma lanchonete tenha champanhe e vinho pra começo de conversa. Mano, mas aí, às vezes o cara escreveu um puta tigre e tinha sidra cerezer, tá ligado? Ah, o cara tá chamando de champanhe. Pode crer, pode crer. Ou a dona, né? Que a dona dá uma merda. Isso aí é uma declaração isso é um espumante, da dona, cara. Ela tá dando valorizada fodida, é. Isso aí é um copo em que alguém deixou aquela... Sabe aquela paradinha Cebion? Alguém botou um copo com água, jogou um Cebion, tava fazendo as bolinhas. Ah, é champanhe, você não se preocupe não. A sensação é de fracasso. Sim. Porque você não tem como fugir. Você está sempre à mercê disso. Não tem como evitar. Olha que tristeza. A lanchonete, pô, mó bonitinha aqui, bem agitada. Caralho, mó dó. Aí tem a fotinha aí embaixo, tem. Após assalto, dona ficou desmotivada para trabalhar e deixou de pois fazer salgados. Pois é, salgado. Aqui tem o próximo parágrafo, fala aqui, ó. Fechar? Risco de fechar o negócio. Ela disse que por causa do furto na madrugada de domingo, e aqui eu vou dar palmas pra galera do G1 que não colocou madrugada de sábado pra domingo. Ficou... Sim, faz, é. Não faz sentido nenhum. Cara, né? A madrugada de domingo... Ó, vou usar esse momento pra fazer um serviço de utilidade pública. A madrugada é aquele período do comecinho da manhã, ali de 1 da manhã até, digamos, 4 da manhã. Essa é a madrugada. Entre um dia e outro. Se o cara fala madrugada de domingo, porra, você já madrugada de domingo é tipo 1 da manhã de domingo, 2 da manhã de domingo, 3 da manhã de domingo. Exato. Eu não preciso saber. Eu não preciso saber, na verdade, entre sábado e domingo, tá vendo? É, acho que é por isso que o cara precisa explicar. A madrugada de domingo? Não, cara. Entre sábado e domingo, cara. Se 1 da manhã. Caralho, Ivan, tu não sabe. Ah, sim, você não sim, sabe sim, como entendi, funciona os dias da semana? Entendi. É isso mesmo que eu tô entendendo aqui? Mano, o dia passa quando eu durmo, filho. Se você é 4 horas da manhã do sábado e eu não dormi ainda, é sábado. Foda seu cu. O lanche não foi... Ouvintes que também pensam assim, mandem mensagem. Pior que muitos pensam, você vai estar bem apoiado nessa batalha. Porque é assim que a maioria do brasileiro pensa. O lanche não foi feito nos dias seguintes e ela ficou sem clientes. Ela calcula que teve prejuízo de mais de R$1.500 com o furto. Demitiu um funcionário e não sabe se vai voltar a trabalhar no local. Caralho, mano. Caralho. Arregaçou. Demitiu o funcionário. Porra, arregaçou. Foda e foda que isso aí, ó. É uma parada que serve à comunidade, que movimenta dinheiro ali, que dá emprego a alguém do bairro e tal. Que merda. Ela fala lá. Economia local. Movimenta aí. Exatamente. Dê apoio aos seus pequeno empresário local. Isso, a lanchonete, né, entre colchetes, foi o meu sonho, foi muito planejado. Tive muita ajuda do meu marido, ele me deu muita força. Tudo foi feito com amor e carinho e estou vendo tudo indo ralo abaixo. O crime foi denunciado na delegacia do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, que investiga o caso. Até a tarde dessa quinta, 4 dias após o crime, ninguém foi preso. Que pena, cara. Não, e essa altura, mano, o cara já revendeu as coxinhas. Tinha que fazer. Se eu fosse da polícia, da ABIN, da ABIN? Agência Nacional, ia botar a ABIN no caso das coxinhas roubadas. ABIN, eu acho. Eu ia fazer aquele velho esquema de procurar na OLX do bairro, se não tinha ninguém anunciando coxinhas e promoção. Pode ir, mas é assim mesmo. Que foi roubada, tá ligado? Porque, mano, 4 dias se passou, já era. O cara não vai. Vai. Você com a música vai falar, não foi eu não. Porque pelas filmagens não dá pra ver a cara do safado. Não dá, não dá pra ver direito. Ali. Então aí já era, mano. Essa mulher aí se fudeu. Que pena, fiquei com pena, cara. Você que até pouco tempo atrás era um apreciador de coxinha. Pô, eu ainda sou. Quanto tempo você não mandou uma coxinha? Faz muito tempo, velho. Faz meses. Porque a moça, acho que contei isso aqui já. A moça que fazia as coxinhas aqui, ela foi embora pro Brasil. Então, e eu não. Porra, será que foi ela que foi voltou pra abrir uma lanchonete? Porque agora tem uma vaga lá em Fortaleza. Ela comprou o ponto. Será que não era ela? Ela comprou o ponto da outra lá. Caralho, se for uma sabotagem, caralho. Se for uma, como é que se diz? Aquela. Não, crime de sabotagem industrial, mano. Espionagem industrial. Pois é. Alguém, a competidora dela ali. Alguém do Habib's entrou lá na caralho, madrugada. Os Habib's que abriu uma lanchonete ali na região. E aí já deu aquela sabotada. Mano, quem foi que mandou a notícia que você leu aí? Como é que é? Foi o... Cadê aqui? Pelo primeiro... Lavino Menezes. Né? Lavino Menezes. Tem. Clica lá em mais comentários e vê o segundo comentário. É ele? Pera aí, vamos ver aqui. Não, é outra coisa. Cadê? Recente? Pessoa. Como é que eu... Ah, caralho! Muito bom! Ivan Sumida! Um salve esse pra cara galera do melhor. Caralho, eu me sinto recebendo uma mensagem de um viajante no tempo, cara. Esse cara foi gênio, mano. Ele sabia. Eu cliquei pra ver, vou procurar os comentários bons. O filho da puta comentou, mano. Sabe o que é foda? Um salve pra galera. Sabe o que é triste? Ele levou 5 joinhas negativas. Dá... Sim, porque a gente que não escuta, não conhece o... Dá uma postivação aí, dá uma postivação. Vou dar F5 aqui pra ver se... Eu dei joinha pra cima. Cara, eu convido os nossos ouvintes a irem lá e dar um joinha no comentário do nosso amigo Ivan. Cadê? Carregar mais comentários agora, cadê? Tá? Dois comentários, dois joinhas positivos. Ivan sumido. O Ivan já mandou mensagem pra... Vamos deixar pelo menos positivo aí, cara. O Ivan, tá, eu tenho quase certeza que o Ivan já mandou. De repente, ele mandou essa também, mas só que a gente viu primeiro a do Lavino Menezes. É, por provavelmente. Que bom, será que a próxima... Mas ele sabia. Ele Pô, sabia que a gente lê isso. A gente recebe notícia pra... Exato. O cara, ele fez a notícia e acreditou no potencial, sim, exatamente. Tá ligado? Ah, muito bom. Deixa eu ver que negócio, Ivan. Eu tenho certeza, Ivan sumida. HB, deixa eu ver se ele já apareceu lá no... Ele já, eu acho que ele já mandou, hein, a mensagem pra nós. Deixa eu ver aqui. Eu lembro de um Ivan, mas eu não lembro se era esse, mano. Deixa eu ver aqui. De acordo com o Google, tá acusando aqui o episódio 15. Deixa eu ver. Ah, não, ele não mandou. Tá com a memória boa mesmo. Não, porque eu tô no Google, pô. Deixa eu ver aqui, eu acho sim, que... Sim, mas você lembrar que ele mandou já... Ah, sim. Ah, ele não mandou notícia, mas ele mandou um comentário no dia 12 de setembro do ano passado. Ele falou, era no episódio 15, Caixas e Fantasmas e Caixas. E aí ele deu um comentário lá na notícia. Ivan sumido, ele realmente acreditou no potencial. Ele sabia que a gente ia dar uma passada aqui e a gente ia ler a notícia dele, a mensagem dele em áudio. Um grande abraço pro Ivan sumido. Evandro, vamos pra frente. Eu queria ler um comentário ali sobre o Bolsonaro, mas deixa quieto, vamos pra frente. Próxima notícia foi enviada pelo amigo Túlio Couto, que no Twitter ele é TR Couto. Uhum. Uma galera mandou também, mano. Vítima, entre aspas, decide tatuar gemidão do WhatsApp no braço e deixa a mãe pistola. Os caras botaram pistola, o título da notícia, cara. É esse, pistola, entre aspas também. É do F5, da Folha de São Paulo, que é um canal que fala mais de internet, coisas assim. É aquele negócio que os caras zoam de, ai, o jovem gosta de memes. Ah, então eles mandaram. Eles querem ser super descoladões. Tô ligado. É a coluna do jornal que quer falar de tecnologia, quer ter meme no seu título. Certo. Aí tem a fotinha da mina, Charlize Maia exibe sua nova tatuagem, o gemidão do WhatsApp. Mano, a cara da filha da mãe. Deixa eu botar aqui, faz tempo que eu não ouço, porque eu não caio mais. Deixa eu ver aqui, gemidão. Mano, vou botar gemidão no YouTube, deixa eu ver aqui. Não, vai aparecer 500 milhões. É a Alexis Texas, né, que é uma das minhas atrizes favoritas, a propósito. Ah, nem é, mano. Cadê? Não tô ouvindo nada. Cara genérica da porra. Cara, você já foi atrás? Deixa eu ver aqui, gemidão. Não, eu não conheço a Alex Texas, porra. Ah, pode crer, é verdade. Eu menosprezei os seus conhecimentos pornográficos. Caralho, já fui atrás. É uma coisa que o cara falar que não conhece a história, tá ligado? História, caralho. Deixa eu ver aqui. A Titiolino, porra, Titiolino. Olha lá, porra, Alex Texas é muito gostoso. Ah, tá aqui. Peraí. Gemidão do WhatsApp, cara, que merda. Mano, olha, eu achei no BuzzFeed aqui, tem até um link pro... Deixa eu ver aqui. Tem até o vídeo. Caralho, os caras botaram até o link do vídeo. O vídeo de onde originou isso aí. É o Alexis Texas Boxing POV, pra quem quiser saber aí. Pra quem quiser fazer uma pesquisa do gemidão do WhatsApp. Que merda, velho. Mas continua, vai. A origem do gemidão. Charlize Maia, belo nome, 27 anos. Foi... Mano, isso que é pior. Ela não tem 15 aninhos. Pode crer. Tá 14, 13, ou qualquer idade que justifique uma loucura dessa. Foi mais uma das vítimas do gemidão do WhatsApp, áudio recebido por 10 em cada 10 pessoas que estão no aplicativo. Só que ela, após receber o áudio na sala de aula, teve uma ideia inusitada, fazer uma tatuagem para eternizar o acontecimento. Cara, como assim, o que posteriormente deixou a sua mãe, segundo ela, pistola. Isso é, com raiva. Aí você vê que o F5 tá tentando... Vai que alguém, algum tiozão mais velho, alguém que não é da internet, clica na notícia aí... Sim. Você tá ligado, Evandro, você tá ligado que nós somos tiozões, né? Para e pensa. Sim, mas a gente não entende o que é pistola, nós somos tiozões antenados. Tiozão... Mano, mas não se entende, eu sou tiozão há 7 anos atrás. Não, mas se liga, eu lembro o momento que eu falei, caralho, já era, não tem que mais volta. Eu até contei aqui no 99 várias vezes, que em 2010, dezembro de 2010, eu fiz um trabalho no shopping. Shopping Tatuapé, nos dois shoppings Tatuapé que tem aqui em São Paulo, relacionado a Natal. E uma das coisas que a gente fazia lá no shopping era tirar foto do Papai Noel. E eu tava, tipo, como supervisor, coordenando as equipes, gerenciando a galera, blá, blá, blá. E aí, um belo dia, tinha duas menininhas, sei lá, 11, 12 anos, esperando a irmãzinha dela que tava tirando foto. Aí, uma das menininhas virou e me chamou de tio, eita, mano. Porra. Não lembro qual que era a situação, mas a menininha, blá, blá, blá, blá, não sei o quê, tio. Aí, eu olhei assim e falei, caralho, agora já era, daqui. E tu é mais novo que eu. Tu tem quantos anos, Evandro? Tu tem 30? Eu tenho 34, eu fiz esse ano. Tu é mais velho que... Cara, eu sempre achei... Então, eu sou o mais novo do 99 Vidas. Você é o mais novo, a gente já conversou sobre isso lá em off. Cara, eu tô velho e você sabe como é a memória de velho. Caralho, então eu sou o menos tiozão. Caralho, 34 tá tiozão pra caralho. Mano, velho, eu lembro quando meu pai tinha 34 anos de idade, cara. Eu também, né, mano? Todo mundo lembra. Mas se liga, nesse momento em 2010 que eu pensei, caralho, agora já era, acabou. Acabou, não tem mais volta. Porém, esse ano estamos tentando nos cuidar pra dar uma melhorada, pelo menos na aparência. Pra não ficar tiozão Homer, tá ligado? Careca, barrigudos. Exato. Pelo menos pra ficar um tiozão que se a menininha for chamar de tio, ela vai... Talvez ela tenha até segundas intenções. Bem na fita. Tiozão bem na fita. Exato, exato. Mas continuando aqui. A estudante que mora em Londrina, Paraná, confessou que se assustou com a rápida visualização da imagem. Não divulguei no Facebook, divulguei no Instagram e vinculei a imagem no Facebook. Mesma coisa, né, minha filha? E mandei para a Lisandra no Twitter, da página Wikipédia do Funk. Caralho, eles têm umas páginas gigantes também que a gente nem conhece, né? Essa página, por exemplo, eu não conhecia, ó. Nunca, talvez eu seja um tiozão que precisa me atender mais. Nunca ouvi falar. Pois é. Mas, mano, o Wikipedia do Funk com certeza tem acesso pra caralho aqui no Brasil. Mas eu não esperava que fosse virar tudo aquilo. Nunca esperei que ia viralizar tanto. Porque eu postei a imagem na quinta noite e na própria quinta, não deu nem 2 horas que ela postou, a internet só falava de mim. Talvez você tenha dado um pouco de exagerada. Deu uma exagerada, aí. Mas tudo bem. Charlize. Não é como se estivesse acontecendo o Oscar e tivesse todo mundo falando da Charlize. Cara, eu entendo. Quando tem um número alto de pessoas falando com você, seja pra bem ou pra mal, a impressão que dá é que a internet. Tipo, eu vou te dar um exemplo. Um exemplo prático. Quando rolou aquela treta. Não, mas eu sei, até sei o exemplo que você vai dar, Isa. Mas você é que da exemplo internet. Que eu dar? Você que é exemplo da internet. Que eu dar? Isso que eu ia falar. Naqueles dias, cara, então, parece que a internet inteira tava falando daquela porra. Eu entendo a impressão. Mas você não era. Mas dá a impressão mesmo. Eu entendo o lado dela, justamente por isso. Ela não é da internet. Entendeu? Então, pra ela, tipo, mil visualizações na coisa pra caralho. É uma parada que ela fala, caralho, ela tinha, sei lá, 100, sabe, 10, não sei. E também, né, vamos combinar que ela fez pra merecer esses likes aí, seja lá o que esses likes forem significar. O texto que Lisandra Souza publicado na sua conta no Facebook, na última quinta, já tem mais de 4 mil interações, 4.600 comentários e 6 mil compartilhamentos, até o meio-dia e 40 dessa segunda. O F5 tá que tá, dando até o horário, né? Aí tem a... aí tem a fotinho do... da postagem da mina, dona da página aí, inclusive pro link do próprio Facebook. Vamos passar números atualizados. Deixa eu ver se ainda tá no ar aqui. Na página da Lisandra, no Facebook do Funk aí, está abrindo, pra minha internet bosta. Tem a mesma coisa, 6 mil compartilhamentos, 4 mil likes. E aí, a maioria dos likes, a parada é tão absurda, e você vê que esses likes não tem tanto valor, que é tudo galera marcando outra galera. Sim, sim. Pra mostrar. Tipo, você faz um vídeo do cara comendo bosta, aí você vai, caralho, não acredito que tô vendo alguém comendo bosta. Aí você marca seu amigo pra ele também ver alguém comendo bosta. Tipo, não era pra mim se vangloriar, tenho um amigo, tá assim, eu tenho um amigo assim. Todo mundo tem um amigo no Zip Zopsters que eu acho que participa daquelas paradas de grupos bizarros, aí ele fica repassando pros amigos mais normais. Tem um amigo meu, o Bruno Cabelo, acho que eu já falei dele aqui no melhor podcast do Brasil, que ele fica repassando foto de maluco que foi esquartejado por traficante, foto do Estado, vídeo do Estado Islâmico decapitando os malucos. Você tem um amigo assim que faz essas paradas? Tem, mas eu já bloqueei na hora. Mano, nem vem. Aí ele veio, um dia o maluco mandou no grupo. Aí eu já fui no privado dele e bloqueei. Porque é um cara que eu conheço, mas não conheço o suficiente pra estar nos meus contatos. Aí eu já puxei o contato e instalei, ó. Atualizei e bloqueei no Telegram também. Pra evitar que ele venha no Telegram. Caralho, o que ele mandou aqui, ó. Charlize? Mano, gente muito esquartejada. Só que, gente só muito que esquartejada, tipo, o cara foi triturado. Ou muita gente esquartejada. Sim. É, porque, tipo assim, eu nem tenho... Eu nem fico puto. Quer mandar, manda. Porque eu não tenho nojo, tá ligado? Até mandei esse dia pro Rodrigo. Rodrigo Cunha, lá de RF. A gente tava conversando e eu tava comendo. Aí eu mandei pra ele, Rodrigo, vou te provar que eu não tenho nojo, ó. Aí eu mandei pra ele e eu tava comendo na mesma hora, tá ligado? Aí eu mandei uma foto minha mastigando. Só que eu fiquei puto com esse cara que mandou, porque ele mandou no grupo. E é o tipo de coisa que você não pode mandar em grupo. Tem vários psicopatas do WhatsApp, exato. Então... Aí tem aqui continuando. A Charlize tenta levar tudo na brincadeira, inclusive a repercussão dos internautas sobre a sua tatuagem. Ela parece não ter ligado para as críticas que recebeu, algumas preconceituosas. Ixi. Aí tem a declaração dela. Ah, sempre tem, né, mano? Eu tenho certeza que vai ter comentário. Eu não desci, eu juro por Deus, eu não desci. Mas vai ter comentário falando assim: ah, tatuagem de pobre. Tinha que ser esse tipo de coisa, não sei capaz, o que. Entendeu? Vamos terminar de ler que a gente vê os comentários. A repercussão tem sido bem interessante. Algumas pessoas gostam, acham engraçado, levam na zoeira. Mas algumas pessoas não gostam a ponto de criticar até o meu grau de escolaridade. Tá, olha lá. Falaram que eu sou analfabeta, já me chamaram de ridículo. Até falaram que o Brasil não vai pra frente por causa disso. Sim, esse é o problema. A análise sociopolítica é foda. Descobrimos agora o problema do Brasil. Não é a corrupção, não é a criminalidade. Não é nada disso. É porque essa mina tatuou o gemidão do Zap Zap. Antes dessa garota tatuar isso, o Brasil era um país de primeiro mundo, exportando... Não, era uma porra. Tecnologia e era profissionais. Suécia, era a Suécia. O Brasil era a Suécia. Aí essa O cara vai desviar. Deu tudo. O cara ia desviar prefeito, tá ligado? Ia construir um hospital. Aí ele tava pra entrar no site do banco da prefeitura, na conta da prefeitura, e desviar pra conta dele. Aí ele olhou e falou assim: porra, não, é melhor eu não fazer isso, não. Aí na mesma hora alguém marcou ele no Facebook, no post. Ah, então foda-se também, Charlie. Então foda-se. Ah, quer saber? Eu vou roubar mesmo, se foda essas crianças. Não precisa estudar, não, caralho. Vai crescer e fazer tatuagem do Tchutchu. Ah, mano, vai se foder. Caralho, é muito filho da puta. Aí ela colocou aqui. Deixa eu achar aqui de novo que eu ri pra que descia. E ela é sagaz, ó. Umas coisas meio nada a ver. Exatamente, Charlize. Apesar de ser tatuagem ser bizarro, eu concordo que não tem nada a ver. Te culpar pelo pouco progresso do país. Mas eu tento levar tudo na brincadeira. Eu fiz uma zoeira e eu tô na internet para levar as coisas na zoeira. Pelo menos ela sabe que ela vai ser zoada. Sim, ela tá consciente. A família está dividida. Os primos e até a avó entraram no espírito. Mano, vó é tudo que nem o Silvio Santos, cara. Que é mais mas nem pra porra nenhuma, mano. Os avós, veja bem, os avós, eu acho... Já tá na hora extra, mano. O que vier é louco, eu acho, caralho. Que os avós são o seguinte. Eles, que acontece? Eles chegam, tem um ponto da... Que eles são conservadores, são aquela coisa mais tradicional, família e tal. Isso ali pelos 60, 70 anos. Quando passou dos 70, tá pros 80, 90, aí foda-se, mano. Aí que se foda, quer ver mais... As velhas pintam o cabelo de colorido. Isso, já que se foda, o avô já tá pegando puta de novo. Foda-se. Quando a vida tá chegando no final, mano. Acorda, manda uns 4 Viagra, cria M&M's, tá ligado? Sim, sim, sim. O cara enche a mão. Se é pra morrer, que morra de pau duro, tá ligado? Porra. Aí tem aqui, ó, a avó, os primos, tereréu, entendeu? Os tios ainda não se posicionaram, mas a mãe parece não ter gostado da ideia. A minha mãe tá pistola contra a Charlize. Mano, pistola é um verbo muito bom, tá ligado? Pistolar, você não pode pistolar. Segundo ela, a mãe não entendeu a tatuagem de primeira, mas quando percebeu do que se tratava, chamou a atenção da filha. Ela ficou brava do jeito dela, as pessoas tiram sarro de você. Isso é ridículo, que ridículo. A mãe ficou puta e comeu o rabo dela. Para a alegria da sua mãe, Charlize diz que não pretende fazer outra tatuagem que cause tanta repercussão como essa. Ideia a gente sempre tem, e espaço ainda tem. Mas se fizer, não vai ser tão momentânea e tão louca quanto essa. Porque essa foi bem impossível. Mano, a Charlize sabe que ela quis causar e ela conseguiu, né? Afinal, tá aí na folha. Aí tem lá, vamos ver. Incrivelmente, essa porra deve ter repercutido em outros sites, no G1 da vida, porque aqui tem poucos comentários. Falei, ó. Primeiro comentário, Lourenço Frigueiro. Tatuagem, coisa de pobre. Evidência de total invencibilidade dessas gerações Y, Z e Millennial. Mano, vai ser. Ih, você tem tatuagem, tenho, né? Tenho três tatuagens. Assim, primeiro de tudo, vamos deixar claro aqui que contar tatuagem é uma parada meio pela saco. A pessoa que fez assim, nossa, eu tenho 23 tatuagens. É que nem contar beijo. É que nem contar quantas vezes você transou, entendeu? Tipo, não faz sentido. Eu tenho várias, não importa quantas. Tipo, sei lá. Eu tenho um certo preconceito com pessoas que contam. Se você tem assim duas, beleza, eu tenho uma aqui e uma aqui, são duas. Mas quando o cara tem várias e ele continua contando, pra mim não faz sentido. Tipo, 17, eu conheci pessoas, né? Assim, nossa, não, eu tenho 23 tatuagens. Tipo, como assim, velho? Mostra todas aí. E é logicamente que ele nunca vai poder mostrar todas, né, mano? O cara sempre tem uma na piroca. Tem umas no períneo. Na bingola, é o períneo. Uma tatuagem no períneo deve ser uma merda. O períneo pros amigos que não manjam. Eu tenho um amigo, um abraço, Gabriel Góes, que depila o períneo. Eita, rapaz. Pra quê? E fala pra todo mundo, não tá nem aí não. Os caras é louco. Que, quem sou eu pra julgar? Pra os amigos que não entendem. Só Deus pode julgar. O períneo é a área entre o seu saco e o cu, basicamente. Aquele terreno ali, aquela região. Na mulher, entre a vagina... Zona do agrião. Zona do quê, rapaz? Famosa zona do agrião. Não nasce pelo... Zona do agrião, peraí, deixa eu procurar aqui. Esse é o nome de verdade, isso aí. Você não conhece as ondas do agrião, caralho? Eu tô vendo aqui agora. Porra. Eu vou lá que você nunca provou as outras. Abri aqui o dicionário informal. Gíria futebolística, que é a região da grande área, porque não, tem, não cresce grama ali, é isso? Lá, é isso mesmo. É aquela partezinha ali, como os caras ficam sempre lá, não cresce mó grama. Zona do agrião. Pô, zona. Caralho, o Luiz não conhecia a zona do agrião, mano. Ah, muito bom. Região do corpo que equivale à virilha e o órgão sexual ali naquela região. É aí mesmo, ó, tá vendo? É ali mesmo. Zona do agrião. O que é? É o oposto. Eu nem lembro o que a gente ia falar, cara. Porque na zona do agrião do futebol, sim, é o não cresce, né, o matinho, o capim. Mas na zona do agrião, da anatomia humana, cresce pelo ali. Cresce, mas não é tanto. Dependendo. Dependendo, né? Seu amigo. Se deixar seu... natural, caralho, sem depilar. Peraí, que eu vi aqui nos relacionados uma foto da Sasha, que tá com 19 anos, e meu irmão? Nossa senhora. Caralho, pensei que você tinha visto a zona do agrião da Sasha. Eita. Eu ia falar, polícia me deu. Ela tem 19, não conheço ela tem 19 anos, caralho. Mano, tá gata de. Porra, mas é a Sasha aí. O que que tem, porra? Vai falar que você fica vendo essas fotos da Larissa Manoela também, achando. Quem é a Larissa Manoela? É uma menina que era de Chiquititas. Ela tem quantos anos? 15. Então eu não vou nem botar no Google, não. Não quero saber, não. Não, não coloco, porque senão é HD no micro-ondas. Não vou nem botar essa porra no Google, não. A Sasha pode, porra. 19 anos, tá podendo. Ah, não sei. Cara, a gente tá velho. Velho. Eu acho estranho. Mano, eu lembro. Nossa, como eu tô velho. Eu lembro. Voltando ao papo de tiozão. Não, aguentei, pai. Pois é, tiozão pra cá. Nossa, nada mais tiozão do que ver as minas que a gente... Mano, você lembra o alvoroço que foi a mídia brasileira quando a Xuxa deu à luz a Sasha? Você lembra disso? Que foi assim um estardalhaço, a Xuxa. Está... Mano... A mina tá com 19 anos. Agora a Sasha tá aí, ó. Pô, e é muito gata. Você tá louco, velho. Pelo amor de Deus. Rica, né, chefe? Também rica, a mãe. Pô, a Xuxa e filha daquele maluco lá, Luciano Zafir, não é isso? Nem que ela fosse pênalti, nem se ela quisesse ficar pênalti, não conseguiria. Nem que ela quisesse, Zafir. Deixa eu ver, que era o cara modelo e tal. Ele era o Superman brasileiro, você lembra disso? Então. Lembro. Cara, ele parece pra caralho. Ele parece o Dean Cain, que era o Clark, das aventuras de Lois e Clark. Parece pra caralho mesmo. É, então, você pega, mano. O cara é modelo, cara. Mas enfim, próxima notícia, Izzy. Exatamente pelo Raf Domingos, jovem, é suspeita de inventar gravidez pra se vingar do ex e fazer até falsa festa de um ano do, entre aspas, bebê. Exame. Essa aí, mó galera mandou também, mano. Eu vi. Exame que atestou gestação foi falsificado e induziu a justiça em Ribeirão Preto a erro. Suposto pai foi obrigado a arcar com despesas antes do nascimento da criança que nunca existiu. Uma jovem de 24 anos é suspeita de fingir uma gravidez e o nascimento de uma criança, além de falsificar um exame que induziu a justiça ao erro, pra se vingar do ex-namorado em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que acontece umas paradas bizarras. Não sei se o mapa do MPB ainda tá sendo atualizado. Cadê o João do mapa, hein? Vamos ver aqui. Porra, tomara que esteja ainda, porque a gente tá incluindo o link lá em todos os... Deixa eu ver aqui. Carregando. Eu acho que ele não está mais sendo atualizado. Deixa eu ver aqui. Desistiu? Acho que desistiu, porque a última... Jogou a toalha? Ele desistiu, porque o último foi atualizado 41. Então, infelizmente, o nosso mapa mapa interativo de notícias bizarras. João, será que ele não ouve mais o podcast? Olha lá, filtrar por episódio. Não, tá aqui, ó. Ninjas e Papagaios 47. Nenhuma notícia bizarra nessa região. Ah, porque acontece o seguinte. O site, ele programou pra catar os episódios automaticamente. Só que as regiões têm que ser incluídas automaticamente. E a última vez que ele fez isso foi no episódio... Deixa eu ver aqui. Tem que ser incluída manualmente, porra. Se fosse automaticamente, eu precisava dele. 39 ainda apareceu. É, o episódio 41, Fantasias e Encomendas, parece ser o último. A partir de Peixes e Granadas, o João, espero que ele não tenha morrido. Caralho, cara. Tomara que seja vivo. Voltando. Ribeirão Preto é uma cidade. Porque eu tava... Mano, calma, deixa eu falar aqui. Uma vez que o cara pode A gente depois dá um puxão de orelha. Ah, arroba João Ricardo, _RM. Vão lá e perguntam pra ele por que ele não tá mais atualizando. Espero que ele esteja bem. O Ribeirão Preto é uma cidade que eu acho que é um polo de coisas bizarras, porque eu lembro que no começo dos anos 2000 rolou uma mega orgia lá com vários comerciantes e pessoas famosas. Soube disso aí? Não. Orgia Ribeirão Preto. E as fotos rolavam na internet. Isso aí das antigaça, cara. Isso aí é dos anos... começo dos anos 2000. Ah, mano. Tem outro nome, porra. É festa do não sei do, não sei do que, porra. Deixa eu ver aqui, ó. Que outro nome que viralizou. Teve várias. Lembro, teve notícia da Folha de 96, olha só. Ribeirão Preto, aparentemente. Olha lá. Tá vendo? Dois, ó. 2001, cara. Eu lembro disso aqui, ó. Orgia Indiscreta, edição do dia 4 de setembro de 2001. Fotos de uma festa íntima são roubadas e vão parar na internet. O escândalo muda a vida de algumas... A vida de famílias tradicionais de Ribeirão Preto. Uma das cidades mais ricas do interior. Eu lembro que tinha uma mina de roupa azul, cara. Eu lembro dessas fotos, mano. Essas fotos correram na internet, entendeu? Orgia de Ribeirão Preto. E aí você bota Ribeirão Preto orgia no Google e aparecem vários outros relatos que aparentemente isso é a praia da galera lá. Volta na história. Sim, mas continue na história de louco. Sim. Porque, mano, a gente comentou aqui que o cara pode namorar quem for, menos mulher louca. Que louco. É homem também. Você percebeu que ele é louco? Faz o seguinte, dá um dinheiro. Evite loucos. Pega R$5 e fala, amor, rasga esse dinheiro aqui pra mim. Se a pessoa rasgar, mano, corre pro outro lado rápido. Cara, isso devia ser o... Que essa mina aí devia ser o slogan oficial do MPB. Evite loucos. Quando a gente fizer a camiseta... Na moral, quando a gente fizer a camiseta do MPB, que vai ter, essa vai ser a primeira. Evite loucos. Corro pro lado oposto. Segundo o rapaz... Vai, que camisa. Segundo o rapaz, que seria o pai do bebê, a farsa foi revelada um ano depois, durante a festa que marcaria o primeiro aniversário da menina. Caralho, mano, essa é uma mentira que requer uma certa logística. Essa é uma mentira que não teve pernas curtas, tá ligado? Pra sustentar por um ano, vai se fuder, mano. Caralho. Segundo o rapaz, que seria o pai do bebê, a farsa foi revelada um ano depois. Ah, já li essa parte. A Polícia Civil instaurou um inquérito pra apurar o caso. Segundo o Ministério Público, a situação é gravíssima. E se ficar provado que outras pessoas ajudaram a jovem a cometer a manter a mentira, elas também deverão responder criminalmente. O advogado da mulher, Carlos Andreotti, afirma que ela está em tratamento psiquiátrico, ou seja, meteu o louco. Ah, sei lá. Sempre, mas sempre vem com essas historinhas, né? Ah, não, ela é louca. Um ano sendo louca, né? Quando a casa caiu, ela... Caralho, cadê o Lau? É. Temos que interná-la, meu Deus. Pai nunca viu a filha. Vitor Guerino Sedassari e Pamela Ribeiro Cervelli mantiveram um relacionamento amoroso por 4 anos. Eles terminaram o namoro em 2015, mas chegaram a sair juntos por algumas vezes. Tá aí, ó o erro, mano. Grande. Aqui, ó. Vamos usar aqui mais uma vez o nosso pequeno programa de rádio e internet. Nossa experiência de tiozão. Tá? Terminou. Você pega a direção pra onde a sua ex foi, ou seu ex foi, e você vai tipo, perfeitamente na direção oposta. Vira de costas. Você faz o vetor. Exatamente. Você faz o vetor inverso. Eu até falo isso, um detalhe que eu falo direto. Cara, é pra frente que sim, anda. Não adianta, foi, beleza, vai ficar triste. Dependendo do tempo, você vai chorar, vai querer se matar, vai dar ruim. Todo mundo fica triste de ser rejeitado. Só que, cara, é pra frente que sim, anda. E se você rejeitou e depois tá sendo filha da puta porque quer voltar, também é pra frente o que Vitor, ele sai ouviu isso. Figurinha repetida não completa algo. Esse ditador Vitor, ele, se ele ouvisse o MPB, ele não teria passado por essa. Aí diz aqui, ó. Chegaram a sair juntos por algumas vezes porque a jovem tentava reatar e não aceitava o fim da relação. Pouco tempo após o último encontro, Pamela encontrou Vitor pra contar que estava grávida e apresentou um exame que comprovava a gestação. Olha. Às vésperas do parto, os pais dela chegaram aí na casa de Victor pra convidar a família pra assistir o nascimento da criança. Eles, no entanto, recusaram o convite por não terem certeza sobre a paternidade da criança. Caralho. Nós estávamos... Puta, a vida desse brother deve ter sido complicado. Mano. Nós estávamos sendo convidados a participar do parto. Aí eu questionei, como vai assistir o parto se eu não sei nem se é filho do Victor? Diz João Batista Sedassari, pai do rapaz. Segundo a família, Pamela entrou na justiça pra obrigar o ex-namorado a custear todas as despesas com a gestação e conseguiu um mandado favorável ao pedido após o nascimento da criança. No entanto, como assim nascimento da criança, porra? Com muitas aspas, tinha que ter uma após aspa, ela né? alegar que a criança nasceu, quer dizer, não. Exato. Ela foi uma grávida de Taubaté, então, mano, por 9 meses. Foi, mano, não, nascimento do Second Life, tá ligado? Pode crer. Você sabia que existe toda uma indústria de vídeos no YouTube de lançamentos de crianças? Não sabia, de sério mesmo, cadê? Procura aí no YouTube, Second mano. YouTube é esgoto da internet, filho. Cara, o que que não existe no Second Life? Só tem gente fazendo vídeo de review da Game Pass no YouTube, olha aí. Vem cá, como é que você sabia disso? Me explica, Evandro. Alguém postou no Twitter, mano, ontem, eu não lembro depois, mina... não daria o crédito. Por que o Second Life, ele roda 10... Tem vídeo pra Evandro, caralho, tem vídeo pra caralho. Me explica por que o Second Life roda a 10 frames por segundo. Ah, o cara tá usando um PC da Xuxa, né? Porque o cara que joga Second Life... Tá lá o bonequinho gordo, né? Olha lá, você tá de brincadeira comigo. Peraí que eu vou twittar isso. Vai, faz um vídeo sobre isso. Vou fazer, mano. Não vou te pedir nada. Beleza, vou fazer. Mano, tem. E é uma porrada de vídeo, tem uns vídeos com um monte de view, caralho. Indústria de parto virtual no... Como assim? Cara, que bosta. Puta, eu não lembro, mano. Acho que foi o Sauro que tweetou, mano. Manja, arroba Sauro. Clássico do... Ah, Sauro, sei. O que o... Ah, sim, Undersauro. É Undersauro. Eu acho que foi ele que tweetou. Se não for, enfim, minha memória tá dando crédito pra ele. Mas que bosta, mano. Mas eu achei bizarro. Achei bizarro. Enfim, a mina na notícia deve ter feito parto no Second Life. Capaz, né? Voltando. Após o nascimento da criança, com mil aspas. No entanto, o rapaz nunca conseguiu ver a menina, chamada de Laura, pela mãe e pelos avós maternos. Por que que... Uma pergunta aqui pros... Talvez temos linguistas, o melhor linguista do Brasil, aqui no nosso, no nosso podcast. Por que que... todas as palavras, substantivos que tem... que variam com o gênero, né? Por exemplo, professor, professora. Pai é um mau exemplo. Sei lá, médico, médica, né? Doutor, doutora, engenheiro, engenheira. Todas essas palavras, quando existe a presença de um membro masculino, todo o grupo leva o gênero do masculino. Então, se você tem três garotas e um garoto, você vai se referir àquele grupo como garotos. Porque o gênero masculino tem ganha predominância na gramática portuguesa. A única exceção para isso é a palavra avô. Porque se você tem um avô e uma avó, caralho, o plural não é avós, é avós. Por quê? Deve ter alguma porque lógica. Pai, pai e mãe, você não chama de mães, você chama de pais. Sim, sim. Estranho, né? De acordo com o Victor, Pamela chegou a publicar algumas fotos da criança em um perfil de uma rede social. Mas em muitas delas não era, caralho, possível ver o rosto do bebê. Era um bonecão, né? Um boneco foda. Como aqueles bonecos Rebirth, sabe qual é? Caralho, a mina realmente. Essa, mano, essa é doente, mano. Você começou louquinha a jogar louca mesmo. Do caralho. Porque pra estar nesse nível, ela tá pensando na mentira. Sim, tá fodamente, mano. E o maluco devia estar pagando pensão, caralho, no otário. Mano. Deixa eu ver aqui. Ela começou a me evitar. Eu pedia pra ela trazer a criança pra eu ver e ela simplesmente não trazia. Ela falava que vinha, chegava na hora e ela não trazia. Sempre tinha um problema, sempre tinha um empecilho. Aí a gente começou a duvidar que isso não era tão normal, diz o jovem. Desconfiada do comportamento de Pamela, há 4 meses, a mãe de Victor começou a buscar evidências sobre a existência da neta. Caralho. Rosa Helena Sedassari conta que por várias vezes foi até a casa de Pamela tentar ver a criança. Caralho. Do nada, ela devia chegar de surpresa, sim, tá ligado? Pra ver se pegava e não tomava nada. Em uma das visitas, a mãe da jovem deixou que a Rosa entrasse, mas a mulher se surpreendeu ao ver o quarto do bebê que tinha uma boneca dentro do berço. Aquele plot twist foda. Caralho. Pamela e a filha, porém, não estavam em casa. Ela viu que a Pamela não queria que ninguém visse a criança. Ninguém viu. Eu conversei com os vizinhos e ninguém nunca tinha visto. Parece filme de terror, mano. Que a pessoa descobre de repente que... Ai. Caralho, você é louco. Pode crer. A música tensa tocando, sim, né? Sim, e ela sim, conversando, ela descobriu, dando aquele flashback. A câmera do Michael Bay em volta. Isso. Eu sim, conversei sim com os vizinhos e ninguém, caralho, nunca tinha visto a criança. Parece aquelas histórias de terror que o cara deu uma carona pra alguém, aí ele foi lá no dia seguinte e o pai da mulher fala: não, essa moça aí morreu 10 anos atrás. Nossa, me arrepei todo aqui. Lembra dessas histórias? Sim, sim, boa, boa. Porra, eu lembro da versão da pegadinha do Silvio Santos dessa. Tinha história, versão da pegadinha? Com o Ivo Holanda. Vou botar aqui. Porra, tem que ver, ó. Ivo Holanda é carona. Eu tenho certeza que vai aparecer. Sim. YouTube nunca. É a mesma coisa, ele pega um cara, um velhão, ou uma velha, não lembro. Aí ele leva até a casa. Aí, tipo, ele tá pedindo que tá no táxi, tá ligado? Não, é um velho. E aí ele tá fantasiado de velho. Aí ele pede um táxi. Aí o táxi entrega o cara na casa dele. Aí ele fala assim: calma aí que eu vou lá dentro pegar o dinheiro e já volto. Aí demora pro cara voltar. Aí o cara entra e vai cobrar. Aí ele fala: eu trouxe o velho aí e tal. Aí o cara que atendeu, que é tipo um mordomo mega, mega macabro, fala assim: não, mas essa pessoa já morreu faz todos os anos. Caralho. Aí ele entra na casa e tem a foto preto e branco. E aí o taxista fica: caralho, o que aconteceu, pô? Será que é real isso ou é aquela parada mega, mega encenada, hein? Mano, se for mega ensinado, os caras são boa toa. E os caras ficam com cara de medo, caralho, real. Caralho, tem que ver esse negócio. Mas voltando aqui. Em junho deste ano... Maior notícia do Brasil também, caralho. Notícia caralho, tô longa aqui, nossa, imensa, cara. Vamos resumir aqui, que tá muito... Pula aí, porque é um TCC não, da porra. Enquanto a gente lê as notícias, às vezes, que são é um parágrafo... O cara escreveu todo um TCC aqui, mano. É, ela fez a festa, cara, ó, deu uma festinha e tudo. Tem ano boleto todo não, porque essa notícia tá longa pra caralho. Não, mas foi a minha parte da festa. Não, e foi revelado na festa. Festa de R$3.000, contratou buffet e tudo. Você é louco, mano. What the fuck, mano? Ela não foi na festa. Tem ela com a toalha. É. Não, tem ali, ó. Pamela usa a toalha. Não, porque é tem uma parte aqui que fala aqui, ó. Cadê aqui, ó? Cadê aqui? A festa estava linda e parecia real, mas não tinha criança, nem a mãe da criança estava lá. Ela alegou que o oficial de justiça... Pois é, a mulher apareceu depois? Mas de resto tá tudo certo. Tirando a versão aniversariante, a mãe do aniversariante. Caralho, que bizarro, mano. Imagina o fotógrafo dessa festa, mano. O cara procurando a criança pra tirar foto e nada. Bom, a notícia tá aí linkada no post. É imenso, o cara escreveu realmente uma saga dessa parada. Tem 694 dossiê. Caralho, o cara fez um dossiê bel peça aqui dessa porra. Mano, tem 700 comentários, mano. Deixa quieto aí. Vamos pra próxima, vamos pra próxima, que tem que tá longo pra cacete. Melhor não mexer, como a gente falou, viu o louco, corre pro outro lado. Louco. Vai começar a disputa acirrada do bumbum gigante. Quando o GS soltar a batida, mas esse cachorro mais bem esse tonte. A próxima pra compensar é pequenininha. Última notícia do dia foi enviado pelo amigo Arlindo Oliveira, a R. Loliveira, no Twitter. A gente falou da Sasha aí, ó, Loli. Traficante engana o usuário e vende brócolis em vez de maconha. Cara, espertinho. Mano, brócolis pelo menos é bom. Brócolis tem proteína e fibra. Eu acho. O norte-americano foi... Faz tempo que eu não como brócolis, preciso comer mais, inclusive. O norte-americano foi preso por ter trocado tiro. Por que você precisa comer brócolis se você não sabe nem o que tem essa porra? Porque eu sei que faz... É aquele tipo de comida que você sabe que faz bem, mas você nunca come. Por isso que você não faz... Pior que semana passada ele tá na geladeira, mano. Já tá, deve estar apodrecido já isso mesmo. Deve estar aquela beleza. O norte-americano foi preso por ter trocado tiro com um suposto traficante de drogas que vendia brócolis em vez de maconha. Mano, maconheiro safado. Ah, peraí, né? Pois é, isso que eu falar. Maconha tem um cheiro bem característico. Cheiro e aparência. Que não que eu seja maconheiro, mas eu conheço pessoas que são. Um abraço, padrinhos. Ah, você não precisa, mano. Dá pra saber, porra. É, tipo, eu sei a aparência de um brócolis, eu sei a aparência de maconha. Sababo Colbert Evans, de 26 anos, morador da cidade de Aurora, Estados Unidos, foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de homicídio. Eita! Em março do ano passado, ele foi enganado por... Caralho, 16 anos, tomou nada de abilhar. Tercel Davis, um homem que dizia ser traficante de drogas. No entanto, o sujeito vendeu o equivalente a $10,000 de maconha, mas trocou o entorpecente por brócolis. Caralho, foi um belo carregamento. $10,000? Sim. Levou brócolis pra caralho. Passou ali no Ceasa de manhã, falou, toma aqui sua maconha. Saiu rindo. Evans e outros compradores só perceberam que haviam sido enganados. Mais tarde, quando abriram a embalagem do produto... Deram aquela cheiradinha e falou, peraí, eles combinaram tá errado. Novo encontro com o Davis. É. Eles combinaram um novo encontro com o Davis, usando nomes falsos. Olha, ó, comprou um chip pré-pago e adicionou no WhatsApp, tá ligado? Oi, aqui é a Vanessa, tô querendo comprar mais maconha sua aí. O grupo decidiu... O grupo discutiu com o traficante e Evans disparou 11 tiros contra porra! O Davis. Caralho, temos um chip decente. Porque, mano, temos aí uma cena do Pulp Fiction, tá ligado? 11 tiros. O cara ainda tá vivo pra contar a história. Um dos disparos atingiu Davis, que sobreviveu, mas também foi preso por tentativa de homicídio. Cara, mano, eu devia estar muito cheio de brócolis na cabeça, mano. Uhum. Pra 11 tiros no matar o brother. E aí, como eu disse, para compensar a notícia anterior, já acabamos com essa daqui. Caralho. É, temos comentário, ó. Vitor Matheus Noda, que deve ser um usuário, comenta o seguinte. Eu ligaria no Procon. Procon? Aí o outro... Procon, é. Procon, eu falei errado. O Vitor escreveu certinho. O outro colocou, o nome dele é visitante. Pera aí, o traficante verdureiro conseguiu a proeza de revender brócolis em vez de maconha, leva 11 tiros sem morrer, e o herói da matéria com direito à foto é o nocego que não confere o produto no ato da compra e erra o alvo às 11 vezes? Caralho. O cara tá pistola, porque quem apareceu a fotinho foi o cara que... Caralho, mano. Que deu os tiros, e foi o cara que errou. Enfim, Israel, precisamos dar os recados finais. Sim, recados finais. Então, Evandrinho, se a galera gosta do MPB, qual é a forma que a gente bolou pra como é que é a palavra? Perpetualizar? Não. Perpetuar? Pra continuar. Luciana Gimenez. Pra continuar aqui. Com esse belíssimo podcast no arzinho, eles devem acessar a gloriosa página padrim.com.br/omelhorpodcastdobrasil e não devem ficar acanhados em fazer colaborações de valor baixo, cara. Que é o que a gente sempre fala, igual os papagaios aqui, todo podcast. Se todo ouvinte desse um realzinho, cara, um realzinho só. Tá maluco. Você não tem nem noção. Era sério, isso virava um programa de rádio mesmo, todo dia, um novo episódio pra você. Ia faltar notícia pra gente comentar aqui. Então, se você gosta. Ah, então, eu tive uma ideia que, obviamente, a gente vai comercializar ela. Não foi ideia minha, foi ideia de alguém no Twitter, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa. Mas os caras sempre ficam elogiando muito a gloriosa trilha sonora. Sim. Do MPB, que é um belíssimo trabalho feito pelo nosso editor lindo e maravilhoso, melhor editor do Brasil. Exatamente. Juliano. E eventualmente alguém fala assim: pô, que música que tocou no minuto 43,4 elevado ao quadrado. Obviamente que a gente não vai saber, e mais obviamente ainda que a gente não vai perguntar pro Juliano, que ele também não vai saber. E aí o cara falou assim: vocês deviam colocar no post do cast a relação de músicas que foram usadas. O que que eu pensei isso? Eu vou perguntar a sua opinião aqui ao vivo para as pessoas nesse podcast. E se a gente atrelasse isso a o atingimento da meta do bônus? Sim, também. Sim, é boa. A gente solta lá no chat da galera. Juliano, separa aí. Não, a gente fala assim: separa aí quais músicas que você usou e a gente põe na postagem do site todas as músicas. Nome da música e qual música que tá no programa. Eu topo. Mas qual seria a meta? Qual seria a meta? E não é tão difícil. É uma meta bacana. Porque a que tá lá, 2.500. Não é tão difícil. Aí a gente poderia dar um qualquer pro Juliano fazer. Sim, isso é uma boa. Também, pois, né? É. O cara tá ajudando nós aí já tem um tempão, sem cobrar nada. Exatamente. Pingar um. Tá um pouquinho então, pro lado dele também. Olha você só. Que é o bônus, que olha gente, só. Que a gente vai gravar. Não, e tem mais coisas. Como a galera. Tipo, o padrinho é realmente o que permite que esse podcast exista. Então, o que que acontece? Porque ele tem um certo custo. Tipo, o SoundCloud, eu pago a hospedagem mais topzera lá dos caras, porque a gente usa bastante. A gente depende da plataforma deles, da infra deles. Sim. Então, eu queria pagar o que desse mais. Mais direitos, que a gente. A pessoa pode baixar o arquivo, não tem limite de tamanho, a gente pode fazer upload quantas vezes quiser e tal. Então, o MPB, a gente gasta uma grana pra manter, a gente tá recebendo isso de volta do público, e isso é o que faz a coisa continuar. Mas a gente quer ir um pouco além. Então, o que a gente tava pensando, Evandro? A gente já tá trabalhando na ideia do bônus. O MPB bônus exclusivo. Exato. Exclusivo pros padrinhos. A gente vai gravar o primeiro MPB bônus essa semana, o MPB bônus para maiores de 18, a gente já falou aqui. Sim, contando histórias nossas e respondendo, dando conselhos de tiozão. Exatamente. A gente vai pegar lá as melhores perguntas e tal, dúvidas que tiverem e quiserem a nossa opinião, a gente vai responder. E não esqueça. E a gente já tem bônus de outros temas engatilhados, né, Izzy? Como a gente falou, de trabalho, experiências de trabalho e tudo mais. Exatamente. Tudo pra gente poder dar um pouquinho. A galera tá pagando nossas contas, Evandro. A gente quer dar um pouco a mais pra eles. E outra coisa que a gente tá planejando, a gente vai trabalhar essa ideia mais nas próximas semanas. Lives semanais de GTA V, com as fases de GTA 4, com os padrinhos. Não só GTA V, GTA V que é o mais divertido de jogar de galera. GTA, CSzão da Mara. Eu tô falando agora com. Sabe o João Pedro, o oficial João do Twitter? Agora não, já falou semana passada, cara. Faz semana passada. Aí. Ele tá aqui agora no Twitter, eu mandei mensagem pra ele, tem 2 horas e ele não respondeu. Ele falou que custa 8 dólares por mês pra 16 jogadores. E eu vou fazer esse negócio assim essa semana. Pra gente poder fazer lives com frequência, que eu vou passar no meu canal, as lives vão estar no meu canal. Lives de CS com os padrinhos pra gente trocar ideia, dar uns tiros na cara dos outros. Vai ser legal pra caralho, padre. Eu mal posso esperar. Exatamente. Então é isso. Se você gosta do nosso trabalho. Se você quer participar dessa bagunça. Isso. Se você gosta do nosso trabalho, você quer que ele continue. Você quer toda semana ter um MPBzinho bonito ali. Mais cedo. Porque sai no site nos domingos, mas os padrinhos recebem mais cedo. Então, se você quer ouvir o MPB mais cedo. Mais cedo, né? Semana passada receberam segunda-feira, mano. Olha aí. Terça, né? Não, porra nenhuma. Eles receberam se você uma curte, semana de antecedência. Se você curte o MPB, se você quer que isso aqui seja uma via de mão dupla, se você quer jogar as lives, se você quer receber o MPB bônus, contribua aí. Você caiu aí, Wanda? Morreu? Tava procurando o nome de um mano aqui, mas não achei. Teve um cara que mandou a contribuição equivalente a um ano inteiro, ó, que baneiro. Ah, eu vi ele falando. Ele concluiu? Falou, cara, aí, ó, já paguei um ano, tá certo? Você viu? Então. Eu não vi que ele tinha concluído, eu vi ele falando. Sim, tá certo, tá. O pagamento dele compensou, bonitinho, tá lá. E, tipo, que você acha que é muito trabalho, gerar um boleto todo mês, ou sei lá, colocar seu cartão e ficar todo mês olhando se debitou ou não, enfim. Mano, se você fala, cara, eu acho que esses malandros... Deu quanto um ano de MPB pra ele? Puta, não vi, mano. Deu quanto um ano de MPB aí? Cinco reais que ele colocou. Aí deu 60 pila. Por mês? Não, por ano. Deu 60 reais. Caralho, se os caras... fala aí, cara. Peraí, R$5 por ano? Por mês, cabaço. Aí deu 60 por ano. Então, se você curte o MPB, se você quer participar dessa bagunça, se você quer entrar no grupo do Telegram, jogar CS, jogar GTA com a gente, receber o podcast mais cedo, vá lá no padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Ó, vamos fazer promessa aqui, já que a gente tá igual político. O Izzy está tentando fervorosamente vir até o Brasil, República das Mamanas, República das Bananas, no glorioso mês de dezembro do ano de 2017. E obviamente que ele vai vir para São Paulo e obviamente que iremos dar um rolê. Com quem iremos dar esse rolê aí? Claro. Os padrinhos. Igual foi da outra vez que você vê na Os padrinhos, campus. Que nem que a gente fez lá o churrasco lá. Exato. No... Então, mano, se você quer ter chance de fazer esse rolê, seja lá onde ele vai acontecer, já vá pagando agora. Já entra na turma agora. Porque senão o cara fala, ah, já que ele vai vir em dezembro... Venha ser nosso brother. Não, mas se liga. Às vezes o cara pensa, ah, vou pagar só em dezembro pra ir participar. Aí chega lá, ele fica avulsão, não conhece ninguém. E aí fica perdido dos memes, tá ligado? Exatamente, tem isso. Então, mano... Tem que trocar ideia, tem que se trocar... Não, o MPB tem altos... O grupo do MPB, ele é um grupo... Tipo, se o MPB acabasse hoje, aquele grupo ia continuar, cara. Ele tem uma vida própria já. Já tem subgrupo, cara. Já tem um monte de subgrupo que saiu dali, porra. Os caras são muito brother. Já teve gente se pegando pelo que eu ouvi falar. Porra, já vi. Já tem apenas gente que mandou nude, são pro outro. Ih, rapaz, aí. Meio louco. Mas, gente, é isso aí. padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Contribua o quanto você puder. Se todos os nossos ouvintes contribuíssem com R$2, velho. Você tá louco. Você tá... Quem dera... Quem dera. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau! Thank you, come again. Thank you, come again. Thank you, come again.